fé, pode crer, tá pra acabar o mundão. Rap é esperança, você se moscar com o tempo. A prova que o réu, Deus existe pro céu. Implora, ingesse o dedo dos mano em riste. Da infância, ser adulto, espaço curto, viva aí. Deu tumulto, é vida ou luto, não dá o mapa pra subir. O andar da carruagem, da maldade a milhão. O olhar da frustração, dá valor a pouca razão. Truta, vários palão, treta, vários canhão, digo. Faz seu baile, sua quebra e aí, bingo, morou. Uma dúvida me assaltou, orra. Cativeiro, solitário, neto da mesma porra. Solidão, pezinho pra depressão, pros boy deprê. Viver um risco, no tá fita é pique e emprestar um CD. Ei, mano, deu menguiço, isso, deixa quieto. Vaguinho, MF, Garrido e amotinado, fretinho, nós. Se você não tá atento com o tempo, nada se aprende pra poder ensinar. Se você não tá atento com o tempo, ele te ultrapassa se você fraquejar. Aí, aí, então tá guardado, pera lá, caiu de quilo dado, resiste sem sapé que aia. Então, vacilão, quem pergunta o que já sabe. Então, na fantasia de santo, ninguém cabe, loucão. É 13, 13 é galo no bicho, espiritualidade de verdade. Da cicatriz na alma dos lixos, hoje foi um dia bom. Mas amanhã pode não ser, que cê quer sangue bom. É, diz que cê quer ter no hospital médico, um monstro chamado dinheiro. Eu vejo dos mano, o plano é se andar no bonde chamado desejo. Atitude é, põe primeira família, os parceiro pilha, desse jeito isola, feito uma ilha. Viagem loucamente, sanda pra gente. Coragem vem do instinto, medo do inconsciente. E, bebê moderno diz, arte vem da rua. Aí, na miguelagem vê o nome do seu grupo e ri. Se você não tá atento com o tempo, nada se aprende pra poder ensinar. Se você não tá atento com o tempo, ele te ultrapassa se você fraquejar. Todo ato tem consequência. Todo ato tem consequência. Todo ato tem consequência. Todo ato, consequência. Nome, fulano de tal. Sobrenome, mau sinal. Batizado e excomungado pelo martelo. Na antiga morada, fiquei 30. Idade de Maria de Fátima, minha filha. Minha pena, a máxima. Meu delito é passado, como julgamento. Lá quem apita é o deus de toga, o deus do momento. Aqui fora, o que era já não é. O que tava lá, agora tá cá. Modernidade, vaidade, outra época. Antes ônibus elétrico, hoje ando é de telefone. Geração da malhação, da internet, do clone. O assaltante tinha um quê de elegante, postura granfina. Fuga da baratinha, o começo da adrenalina. Mas muita coisa não mudou, a pobreza, os mendigos. Mulher venenosa é carro, Renault Twingo. Ah, não mudou também o discurso, as promessas. O crime não compensa, o mesmo blá blá blá. Nah, tô indo nessa. Se você não tá atento com o tempo, nada se aprende pra poder ensinar. Se você fraquejar.